você busca um remédio para a cura deste tédio que atormenta o teu viver. As opiniões diversas deixam a mente tão dispersa. Sendo assim, o que fazer? Qual será teu horizonte? Qual a verdadeira fonte para a cura do teu ser? Tua alma está sozinha, já prevê o fim da linha. Sendo assim, o que fazer pra te ajudar? Pra te abraçar, Jesus, e te amar, Senhor, Jesus, e te salvar. Você busca uma saída pra salvar a tua vida deste tão terrível mal. Muita gente te ilude e não há ninguém, ninguém que ajude a encontrar teu ideal. Quem terá uma resposta, qual será a mão que mostra o que se deve fazer? Onde está a porta aberta? Quem tem a resposta certa? Quem vai procurar você pra te ajudar? Te abraçar, Jesus, e te amar, Jesus, pra te ajudar, Jesus, e te abraçar. Jesus, e te amar.